Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Escutar. Já não me lembro de quem disse que um dos verbos mais utilizados nos textos antigos é o verbo escutar. Faz sentido, porque a leitura não era silenciosa. Antes a cultura era passada oralmente e depois de Thoth ter decidido oferecer a escrita aos mortais, os textos eram para ser lidos em voz alta. O verbo escutar, a advertência nesse sentido, era muito importante. Era uma maneira de chamar a atenção. Quando queríamos que alguém se concentrasse, dizíamos para escutar. Ainda o fazemos, mas com parcimónia. Agora, parece haver uma prevalência da visão e por isso dizemos, olha. Quando queremos que alguém compreenda, mais uma vez, não usamos o verbo escutar e preferimos um estás a ver? Boccaccio dizia que os pitagóricos, na sua aprendizagem, tinham de estar 5 anos calados a escutar antes de poderem falar. Poliziano, mais radical na sua interpretação, dizia que Pitágoras arrancava a língua aos seus discípulos. Thank you. dar para pensar. Viajar é uma arte peripatética e uma maneira de pensar. Aristóteles filosofava a caminhar e Epicuro a passear no jardim. Pessoas aborrecidas. As pessoas aborrecidas são uma maneira de viver para sempre. Quanto mais entediante for um discurso, mais o tempo se estende e demora a passar. Se arranjarmos um orador infinitamente aborrecido, garantimos a eternidade, mas à custa de nos condenarmos ao tédio total e absoluto. Que é, aliás, uma excelente definição de imortalidade, de eternidade, o fastio completo. Demócrito, que viveu até aos 90, disse que a longevidade é, muitas vezes, não uma vida longa, mas uma morte longa. Thank you. Ter gente eficiente que funciona como máquinas é aquilo que nos empobrece, mas que raramente se teme. O investimento estrangeiro é comunicado como sendo algo altamente desejável para todos. A ideia não é criarmos trabalho a partir de um produto inovador, e já agora necessário. É, isso sim, que alguém simplesmente nos ponha a trabalhar a preços mais competitivos. Raramente temos medo da instrumentalização do homem. O trabalho maquinal não gera coisas novas e isso, evidentemente, empobrece, não só em termos humanos como económicos. O trabalhador que muitos patrões desejam é uma espécie de máquina que é tratada como máquina. O resultado, segundo Eric Fromm, são pessoas que produzem coisas que não lhes interessam, trabalhando no mesmo espaço com pessoas que não lhes interessam. Quando não estão a produzir coisas que não lhe interessam com pessoas que não lhes interessam, estão a consumir coisas que não lhes interessam produzidas por pessoas como elas. Produzimos o tédio durante 8 horas por dia para podermos comprar um tédio semelhante ao que produzimos durante aquelas horas. E, ainda assim, raramente temos tempo para usufruir do tédio das coisas enfadonhas que compramos. Muito por culpa, evidentemente, das horas que passamos a produzir esse mesmo tédio. Antes pode ser melhor. O final feliz depende do momento em que decidimos terminar uma história. Se for logo após a cerimónia de casamento, os protagonistas serão felizes para sempre. Se for 7 anos depois, já teremos de descrever o divórcio. Se prolongarmos mais, o final incluirá inevitavelmente a morte. Minha senhora, todas as histórias, se prolongadas o suficiente, terminam com a morte. Disse Hemingway. Thank you. Como escrever uma distopia? É muito mais fácil escrever uma distopia do que uma utopia. O centro do alvo é um espaço muito pequeno, o único certo. Tudo o resto, todo o espaço envolvente, desde esse mesmo centro até aos confins do universo, é o lugar errado. Falhar é muito mais fácil, e uma distopia é uma sociedade fora do alvo. Para um autor escrever uma distopia, basta ter como objetivo escrever uma utopia. Django Reinhardt tinha menos dedos do que a maior parte dos guitarristas. Um acidente, um incêndio, levou a reinventar a sua maneira de tocar guitarra devido à imobilização de dois dedos da mão esquerda. Usava um cigarro na boca, cabelo preto muito bem penteado e um bigodinho de galã de cinema. Os seus dois dedos operacionais da mão esquerda, o polegar não conta, que só servia para apoiar o braço do instrumento, tinham a liberdade de se passear pelas notas que a guitarra tem escondidas na sua madeira e nas suas cordas. Com menos dedos do que os outros virtuosos, acabou por demonstrar que mais importante do que ter carne e matéria é ter o espírito necessário para se conseguir fazer as coisas mais incríveis que se conseguem fazer com uma guitarra. O guitarrista de jazz, Pat Martino, quando acordou de uma operação a um aneurisma, não se lembrava de como tocar guitarra. Reaprendeu a ouvir os próprios discos. Platão diria que a vida de Pat Martino seria uma corroboração da anamnese. O que é certo é que este guitarrista se tornou virtuoso que era antes da operação. Ou ainda melhor. Link Wray queria ser cantor. Durante a Guerra da Coreia apanhou tuberculose e perdeu o pulmão esquerdo, deixando de poder cantar. A partir daí, dedicou-se à guitarra, criando um estilo muito próprio e deixando como legado a noção de power chord. A revista Rolling Stone coloca-o entre os 100 melhores guitarristas de sempre. O que me fascina nestas histórias, neste caso de guitarristas, é o facto de limitações graves ou muito graves não terem impedido a carreira dos dois primeiros exemplos, de Django Reinhardt e de Pat Martino, e terem acabado por revelar um guitarrista, no caso de Link Wray. Esta superação de reveses, esta capacidade de, com menos, chegar mais longe, não é para mim um encómio à austeridade e a cortes. Não poderia ser, pois estes casos são exceções e não uma regra, mas sim um exemplo de tenacidade e resistência. Mostrar que, mesmo quando nos dilaceram, nos oprimem de alguma maneira, há quem não desiste e acabe por vencer. Podemos fazê-la tocar guitarra ou com qualquer outra forma de expressão, profissão ou emoção. O importante é saber que é possível. Leituras do livro de Afonso Cruz, Jalam Jalam, Uma Leitura do Mundo, 2017. Ouvimos 7 temas do disco de Chick Corea, Now He Sings, Now He Sobs. Fragments, Windows, Gemini, The Law of Falling and Catching, Now He Beats the Drums, Now He Stops, Now He Sings, Now He Sobs e Samba Piano.